Eu não moro em Realengo, mas confesso sou Flamengo. Nunca fui a um festival, nunca fui a um festival. Tô na minha e deixe disso, qual manchete de jornal. Pra mulher que pede mais, qual mulher que me quer mais, faz parar meu coração. Tal de amor poluição, tá na moda cocotinha. Meu amor, minha madrinha, tropical do meu Brasil. Curtição a cearense, vem que vem que não me vence. Das bandeiras coloridas, eu sou rei, sofri burguense. Terra, meu planeta, paz. Canto pássaro que voa, vou que vou pra onde for. Vou que vou pra onde for, faz parar meu coração. Tal de amor poluição, piso em pedras, meu carinho, meu concreto abandonado, meu Brasil, meu doce amado. Meu Brasil, meu doce amado. Curtição a cearense, vem que vem que não me vence. Das bandeiras coloridas, eu sou rei, sofri burguense. Terra, meu planeta, paz. Canto pássaro que voa, vou que vou pra onde for. Vou que vou pra onde for, faz parar meu coração. Tal de amor poluição, piso em pedras, meu carinho, meu concreto abandonado. Meu Brasil, meu doce amado.